Mixtape. Mixtape. Cristal. Champanhe, festa, camarote, os caralho. A pista tá dominada, todos são filmados. E aí, moleque? Tá multado, hein? Agora as cachorras não aguentam. Mas não? E aí? Vamos fazer um peão. Ah, o que vem lá, mano? Vixe, ali gosta, hein? É, então vai, que hoje ela é toda sua, moleque. Ela gosta de mexer, gosta de dançar, gosta de prazer, gosta de ha. Gosta do gosta do gostoso. Gosta de se lambuzar e roer. Ela um gosta osso. De mexer, gosta de dançar, gosta de prazer, gosta de ha. Gosta do gosta do gostoso. Gosta de se lambuzar e roer. Ela um gosta osso. De se é mais a 10, de abafar e ter todos aos seus pés. Dos fiéis e dos mais maus, dos que pega com as 10 e crau. Gosta de grife, perfume chique, os melhores drink nas festas ser VIP. Gosta dos camarote mais visto, pra agachar de sair e alegrar os meninos. Gosta do estilo danada, roupa colada, estilo matadora de praça. Gosta da night, o que de bom. Gosta de ser a sol e a morena bombom. Gosta da luz, dos flash, da pista quando ferve, de ser o sonho dos moleque. Gosta do calor, do verão e do sorvete. Gosta de ser a garota ela mais gosta quente. De mexer, gosta de dançar, gosta de prazer, gosta de ha. Gosta do gosta do gostoso. Gosta de se lambuzar e roer. Ela gosta de mexer, gosta de dançar, gosta de prazer, gosta de ha. Gosta do gosta do gostoso. Gosta de se lambuzar e roer. Ela gosta de beijar a noite toda. Gosta de curtir la vida louca. Ela é toda boa, Nossa Senhora. Ela é a fantasia que os moleque gostam. Ela é toda foda. Gosta de brincar, gosta de muitas joias e dinheiro pra gastar. Ela é toda sexy e joga o seu charme. Ela deixa vagabundo na saudade. Gosta de massagem e relaxar. Gosta dos quilates que faz os seus olhos brilhar. Gosta dos de lá, gosta dos daqui. Um a mais ou a menos, deixa ela curtir. Se a fita é assim, também vou me envolver. Já que ela gosta, vamo aê. Ah, moleque, essa daí gosta. Ela gosta de mexer, gosta de dançar, gosta de prazer, gosta de ha. Gosta do gosta do gostoso. Gosta de se lambuzar e roer. Ela gosta de mexer, gosta de dançar, gosta de prazer, gosta de ha. Gosta do gosta do gostoso. Gosta de se lambuzar e roer o osso.